estou tá 911 para o táxi com 3 horas e meia, alternando Natal. Confirma, B? 03. Tá 9911, que é da passagem a um Boeing da América, está no através do 08. Após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso no pátio principal. Índia, no ponto de espera, era chamar a torre na frequência 118 decimal 95. Quem negar, 10017. Como número 2, após a passagem do América, pátio, Índia, 1895, no ponto de espera, com 1017, o total 9911. Eu 9809 em caso de falha, após 9 minutos na proa, reassume direto conquista. 9 minutos conquista, passarela do 9809. Controle o papapá, Mike Zet Romeu, passou a Serra Índia com Índia, está no visual com o campo para regresso, cara. Solicita final da 17. Gente, mantenha o setor e chame a torre 1895, Juliette Romeu. 1895, Romeu. Receptando curso, Oceania 6225. 225, torre 1895. 95, obrigado, hein? Bom período. Igualmente. Colo 922, desça para 2 no PS, negar 1017, autorizada a final ENES. Mike Juliette Romeu. Autorizado da presente, final da 17, portará duas milhas fora, Mike Juliette Romeu. Salvador, Cordial, bom dia, 6225. Oi, Elias. Ocean, 6225, bom dia, continua a aproximação, confirme já a visual com o campo? Tá negativo. Cliente, reporta a visual embaixo travado, Ocean, 6225. Toma ali, hein? Federal 9970, chame Recife, 12545. 12545, bom feriado. Igualmente. Passando externo, baixada travado, Oceaner 6225. Cliente, 6225, reporta quando visual com o campo. Passará visual. Você me informar se tem algum helicóptero aqui à nossa esquerda, pro 6225? Afirmativo, helicóptero que vai fazer pouso no hangar à esquerda do eixo da 10, acredito que não vá atrapalhar com sua aproximação não, porque não interfere com o eixo da 10. Ok, legal, obrigado. Agora sim, visual, baixado travado, meu pés. 6225, tem livre pouso na 10, o vento 040 graus, com 05 nós, chuva leve agora sobre o campo, considera a pista 10 molhada. Afirmativo, considera molhada, livre pouso, 6225. Mas eu tenho outra frequência livre na presente. Saída do 9809, reassuma a navegação, vou direto destino. Direto, Vitória da Conquista, passarei do 9809. Silêncio Romeu, 2 milhas e meia fora da final. Gente, Mike Juliette Romeu autorizado a prosseguir direto BAPA. O vento 030 graus com 05 nós, reporta no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Reportará no solo controlado da BAPA, Mike Juliette Romeu. 225 solo 50, libera direita e chama o solo 121 decimal 9. 219, 62. Solo Salvador, bom dia, chama 265, Zona Cisco. Salvador, Sanéia 625, Lugana Cisco. Sanéia 625, bom dia, autorizado táxi. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. E Alfa para ingresso na Juliette, 625. Total 9911, ponto de espera. Gente, 9911 como número 2, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha, total. American 980, Salvador Tower. American 980, go ahead. Ok, sir, report to runway ready for takeoff, ok? Ok, we're ready for takeoff. Runway 10, American 980. American 980 cleared, line up and take off runway 10, the wind is 040 degrees, 05 knots. Okay, we're clear, line up and take off runway 10, American 980. Azul 4234 é o sol? Azul 4234 tem chamado para FUSH. Temos aeronave que está direto agora no pátio e solicito estacionar mais 01. Juliette Romeu no sol? Sol no Manaus, stand by. Sim, 5-3 o sol, frequência livre, tenha um bom dia. Chané 6225 está aguardando o push do aeronave da Azul no portão 01. Nós estamos montando para essa aero e realmente se alguém tinha só 01. Agora ele ficou assim. O 4234, condena, pedido sol, reposte para ataque. O Salvador é o gol 1922, na final, embaixo para baixo. Gol no 922, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual para o campo. Para informação, não chove sobre o campo, pista 10 molhada. Reportarei. 980, airborne at 54, call now Salvador Departure 120.80, have a nice trip, sir. 1380, good day. Chanel 6225, mantém a posição na Alfa ou pode manter na Juliette? Chanel 6225, mantém a posição. Mantém 6225. Suzão 60. Posture America 980, we're at a 2600. 980, radar contact, climb to flight level 310, Puka departure. Okay, we're doing the book of departure. We'd like to request flight level 290 as a final. Okay, send back with me. Azul 4298, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada Max, desça para o nível de voo 050. Batalha do 9809, autorizado pelo centro, final 160. 160, obrigado. 0, molhada. Clear to flight level 290, and fly direct to Milfox 018. Okay, we're climbing to flight level 290, and we're going to go direct to Romeo Fox 018. That's correct. Okay, American 980, climbing to flight level 290, going direct to Romeo Fox 018. Passagem do voo, alinha e mantém, cabeceira 10, total 9911. Após a passagem do gol, alinha e mantém, 10, total 9911. Autonomia? 3 horas e 7. 2 e 9. 7 a bordo, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera chamar a torre, na frequência 118 decimal 95, ajuste no 017. 17, libertário ponto de espera no 019, bom dia. Salvador, gol 922, bom dia, livrando aqui. Gol 922, autorizado táxi. Alfa Juliette, função 05. Alfa Juliette 05, autorizado táxi. Gol 922, fechado. Alô, Salvador, bom dia. SAN 3179, posição meia dúzia. Sente declamação Mike para autorização do plano. SAN 3179, a informação em curso no momento é Oscar. Aguarde Costa. Deixa com a Oscar, 3179, aguardando a Costa. Sané 6225, autorizada a greve na Juliette, portão 01. Juliette para 01, no 6225. Sã 3179, autorizado Guarulhos, via Pesolo 116 até Bravo, até o Zulu. Após, conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída da El, Leda, após bridge. Pista no 0 com primeira curva à direita. Acione 5063, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Pesolo 16 até Belo Horizonte. Saída da Euleda e Bridge, decolador 10-10, curva direita, transponder 5063, controle 120, decimal 8, da 3179. Então, 3179, cortejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 06. Vai separar para pushback, acionamento da 3179. Azul 4298, dessa para 2010, que negão da 017, autorizada a sinal LS. 2010, a gente autorizada a LS, 3663, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés, que negar no 017. Autorizado, senhor. Controle, Salvador, bom dia, total 9901. Total 9911, bom dia, contato radar, subou 310, sai da MOMO. 310 na MOMO, total. É American Line 980, call Recife Center, frequency 125.45. 125.45 today. Good. 208, obrigado, bom dia, bom feriado aí pra vocês. Decolou na sua escuta. 4234, bom dia, contato radar, sou 370, Sarapuca. Puca 370, 4234. Bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, seguindo para o nível 060. Observador, bom dia, acione 6312. 6312, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada mar, seguindo para o nível 050. Sendo 050 mar, acione 6312. Caju 4234? Aguarde com o meu som. 3304, acione a identificação, autorizada a chegada bom, subindo para o nível 070, redução 2509. Para o 070, 2509. Azul 4234, chame Recife, 12545. 2545, muito obrigado. Azul 4234. 298, estabilizado, LF. Azul 4298, Torre 1895. Torre 295, 298. 3663, tem condições de manter a velocidade até mais próxima? Desça para 2, eu peço negar no 097, autorizada a final LF. Então, sobre o vetor, curva à esquerda para 200, limite seu localizador. Na 6312, desça para 3.000 pés, Senegal no 097. 3.000 no 097, Senegal 3.012. Azul 4298, baixado, travado, visual. Cheio de azul 4298, autorizado, pouso, distante. Gente, livre pouso, 90, 4298. 3304, se tiver condições, reduza a 2209. 4298, autorizar ataque Alfa e Juliette, portão 03. Localizador. Vai manter a presença pro limite ao curso do localizador, agora no 605. 605, livre descida até 2 UPS, negar no 017. 2017, agora no 605.